Maria, confirme que responde 17166? Afirma. Você pode entrar na explicação. É. O 1864, contato radar na decolagem, suba via saída Pulca para o nível 350. Perfil da saída, via para o 350, voo no 864. Positivo, reporta. Mantenha 1000 pés, o Lima que usou. Vai manter 1000 pés, Orixa. Agora lá na aproximação da 90, podia confirmar? Negativo. O Lima que usou não pode estender a pena do vento da 10, senhorita? Sou eu, Guardião 07, para ver se está de Itapuã. Guardião 07, usa direto no GRE? Afirmativo. Corrigindo, o Guardião 07 aguarda na vertical do farol Itapuã com 360 pela direita. Aguardando na vertical Itapuã com 360 à direita, o Guardião 07. O Lima que usou visual com o helicóptero no setor noroeste do campo? Negativo, senhor. O Victor Hotel Delta está visual com 402, Charlie 402 na perna do vento da 10 a 1000 pés. Negativo, senhor. Eu estou mantendo 500 pés, não está visual ainda. Gente, o Victor Hotel Delta mantenha 500 pés. Vai manter, já está livrando a 17 e a 10, Victor Hotel Delta. O Lima Quilo Zulu, autorizado base para pista 10, informa o helicóptero no setor noroeste do campo. No prolongamento da torre, ele está bem próximo ali na direção do Salvador Norte Shopping, atrás. Ok, senhor. O Lima que o Zulu vai manter 1000 pés até estabilizar aqui na final do 10. Gente, mantenha 1000 pés até estabilizar na final do 10. Com certeza. O Lima que o Zulu. O Hotel Delta está visual com a aeronave já. Salvador 10-12, reporte no través da Praia do Forte. Estamos vendo torre 1-2, quer negar o 10-12? Assim, 2 agora em Alfa, 2-5, voo 2-0 e 7 espera. Okay. Guardião 07 visual com o Charlie 402 na final do 10-0? Negativo, doutor. Gente, o meio está girando a base pela esquerda. Bem aí na sua proa, é posto visual do tráfego. Você pode para ingresso no mais principal. Tá no meu Golf Yankee Sierra. Mano, tô seguindo pro controle. Guardião 07. Presente direto pro Graé, o Guardião 07. Corre, o Guardião 06. Guardião 06 visual com o Guardião 07 na vertical do farol Itapuã. Afirma. Gente, mantendo separação visual do tráfego, segue o tráfego para o Graé. Reposta no solo controlado, Guardião 06. Passada controlada, meia. Seguindo o tráfego à frente, o Guardião 07. Seguindo o 07, meia. Azul 4463, ele mantém cabeceiro no zero. Ele mantém, 4463. Vitor Teodano, reposta no solo controlado da IMA. Reportará o Vitor Teodano. Lima, Kilo, Zulu, seu solo 3636, direita no 21, décima 1. Autorizado no meu pé, Zulu, Papa Romeu, e mantenha o corredor forte, pode ingressar no corredor interlago. Tubarão mais 3. 4463, autorizado decolagem pistão 0, vento sul 05 nós. Eu decolagem 4463. E 1895. 1895, Tony, muito grato. Já na aguda final para o Graé. Reporta um solo controlado, vento sul 05 nós, Guardião 07. Contrato solo, Guardião. Comandante 3206, muito boa tarde. 3206, reporta marcador externo, baixar travado, altímetro no 0, no 2. 1012, reportará 3206. Torre Rio Grande 106, está de base para sinal para o Grae, visual com o pouso do 07, não vai interferir. Uno 864, chame agora o centro Recife, 1254, 5 alterna 12685. 1254, 5 2685. Boa. Uno é poste coaginal, frequência livre no corte. Guardião 06, o vento sul 04 nós, o pouso no Pato Grepo com risco. Sobrevoo já o Mike Guilherme Romeu, alocado 01-15 no transponder. Gente, Mike Guilherme Romeu, informe a região de sobrevoo, vai ser a região Quindia? Já Quindia, alocado de Polar, está próximo a passar uma vez de sobrevoo, próximo a BR-324, Mike Guilherme Romeu, 103 controle. Gente, Mike Guilherme Romeu, mantém aqui as suas funções visuais, reporte ao término do sobrevoo. Reportará o teste, Mike Guilherme Romeu. Papatango, Juliette, Tango, Zulu. Prossiga pro controle. É, Juliette, Tango, Zulu, essa identificação, mantém a proa de bordo, ajuste no 0 no 2 e informe no ideal de descida. Salvador, boa tarde, Azul 4463. 4463, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível 180. Via coral para o 180, azul 4463. Gente, frequência livre no corte, guardião 06, colocando apenas o transponder em stand-by. Já não alinha do litoral? Estou mantendo a linha do litoral, senhor. 224. Controle, abandonou o sobrevoo, mais direto ao meu, vai no rumo sul, na reputada BR-324, vai até Cidade Baixa, mais direto ao meu. Gente, Mike e Juliette Romeu. Sierra vai prosseguir corredores, desça para 1510, ajuste 1012, reporte ingressando o corredor forte após corredor Interlagos. Vai descer para 1510, ajuste 1012, primeiro corredor forte após Interlagos para o gol 1410. 4463, vou em coral da presente. Coral, 4463. 067, ali mantém, capturou no 0. Ali mantém no 0, voo 067. Tá 3216, solo 844, libera a direita, solo 121, décima 1. 121, ano grato. Patango F, Delta Fox, mantenha o 04 em condições visuais, informe para prosseguir na descida. Então, 3206. Alfa, 3206. Gol 2067, autorizado decolar, pistão na 0, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Vila Coronel Rogério 67. Para o táxi, o 32951-172340, Galeão. Segue via Engenho Alfa no ponto de esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 10, no 2. Vai via Engenho Alfa, ponto de esperada 10, 1295, grato, uma boa. Romeu Golf em Serra? Serra na condições de voar na proa do postão da Praia do Forte para ingressar corredores? Queria informar a Blue Delta, cara. Informação, o senhor conhece os corredores visuais de Salvador? Afirmativo. A proa Endel é a proa 253 para interceptar o postão forte. Patrão Juliette, Tango Zulu, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2. 4 mil, ajuste 1-0-1-2, Juliette, Tango Zulu. Sou Salvador, 2067, decolagem. O 2067, contato radar na decolagem, se fazia saída da EL para o nível 360. 360 da EL, 067. Alfa, Juliette, 326. Alfa, 326, Juliette, portão 3. 326, portão 3. Dial, gol 2067. Obrigado, falou Dial, 267, cruza 3000. Patango Eco Delta Fox, descida a critério, serviço radar encerrado, 4, 3 milhas, sudoeste de Salvador, tem frequência livre para autocoordenação. Salvador, gol 867. 867 para Brasília, Guarda de Copa. Obrigado, informação Tango 380, possível. Temos que autorizar o 360, aceito. 895, boa tarde, no ponto de espera da nossa aeronave. Na 3895, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 5 nós. Livre, alinhar e decolar da 10, na 3895. Porto 0320, alternando Guarulhos, no ponto de táxi. Anéia 6203, autorizado o táxi via Engine Alpha, no ponto de espera da 10, chame torre em 1, o nosso destino 195, que negar no 012. Alfa, considera 2, 9, 7. Uma cruz Zulu, mantém a parte 3 aguardando para ingresso para a parte principal. Controle Salvador, passaria do 230 com a informação Tango. Passaria 2230, acione identificação. Descida para o nível 110 na proa de Amão, ajuste em Salvador 10012. Destino antigo, identificou, descendo para 110, proa de Amão, ajustado 10012. Parede 2230, reautorizado nível 050. 050. comandou o Zulu Papa Romeo, ingressou no Interlagos. Thank you, Zulu Papa Romeo, destino é Veracruz, confirme? Afirmativo, senhora. Thank you, reporte através de Paripe, ingressando no corredor Veracruz. Através de Paripe, corredor Veracruz, Zulu Papa Romeo. É meu, Zé? Nave da Avianca, está autorizado o ingresso no pátio principal, chame novamente na Lima. Boa noite, 67, Brasília.com. A 3895 decolado aos 51, controle 120, decimal 8. 208, grato, tenha uma boa. Estamos zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elepo. 120, decimal 8, controle, 5167 no transponder. E autorizado 360 Brasília para o Zulu no 7, decola com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elepo, 208, controle. 567 ao transporte. Nada, chama o feedback e saneamento. Chamará. Os 2.000 pés estão autorizados por hoje da El. 2.000 pés vai voar direto da El, tá? 3, 2, 9. Zul 4463, meia dúzia de milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chame Léo 1201. Oceano é 62, 13, a Lima tem que estar no zero. A Lima tem 10, 62. Gente, mas Juliette, como eu confirmei a altitude? Gente, Mike Juliette, Romeu, atente apenas ao tráfego, mantendo o corredor Interlagos, sentido Paris, mantendo um no meu pé, o Romeu Vitor, um no zero. Ainda não visual, ficará atento ao mesmo, Mike Juliette, Romeu. Zulu, Papá Romeu, para informação, atente a tráfego, voando para na Flores Paris, posição 11 horas 9 milhas, mantendo 700 pés. É uma aeronave na pressão do helicóptero. Zulu Papa Romeo, ciente, não visual contrário, senhora. Zulu Papa Romeo, informa que é um Robson 4-4, mantendo 500 pés na frente de parede. Papa Romeo, ciente, não visual ainda, subiu para 1.200, senhora. Ciente, Zulu Papa Romeo, informe visual. Papa Romeo. Estou no zero, vento 190 graus, meia dúzia de noite. Teve decolagem no zero, câmera 62. Zero. A gente informará quando visual, mas direto. Pode voar Monte, voa 3895. Aguarde. Autorização do centro, chama 3895. Aguardo, grato. 12067, chame centro Recife, 133325, alterna 1251. Dois zero meia sete, copiou o controle? Só confirma, chama Recife, hein? 13325, alterna 1251. 13325, 2510, uma boa tarde, bom serviço, 2067. Confiante, Sierra Vista para 1.000 pés, reporte ingressando o corredor Interlagos. Romeu Golf Yankee Sierra. Golfinha de Serra está no corredor forte, senhora. Mantendo a proa agora 241. Gente, mantém o corredor forte, desça para 1.000 pés, ajuste no 012, reporte ingressando o corredor Interlagos. Descendo para 1.500 para reportar ingressando no corredor Interlagos, Golfinha de Serra. Golfinha de Serra, desça para 1.000 pés. 1.000 pés, Golfinha de Serra. Controle Salvador, boa tarde, Xander 62, 13. Sané 6213, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Da El 360, Xander 6213. Capitão Juliette, Tango Zulu, informe pouso não no 7? Negativo, Sarita. Pouso no zero, intenção, é, o Mach 3. Passarela do 2230, informe sua indicada? 240. Tem condições de manter o incrementar? Ah, no máximo 245. Gente, mantenha 240, informe para a redução. Gente. Gestão Zulu, informe sua indicada. 180, não, é Gestão Zulu. Gente. Controle Zulu, Papa Romeo, no trajeto de Sarita, ingressando na 02. Zulu, Papa Romeo, após Sarita, ingresse corredor Vera Cruz. Reporte no través de Vera Cruz. Ingressado Vera Cruz, reportará no través de Vera Cruz. Zulu, Papa Romeo. Zulu, Papa Romeo, desça para 1.000 pés, ajuste no 012. 1.000, ajuste no 012. Zulu, Papa Romeo. Passaria do 2230, pode pro a Duna? Autorizado, Duna, passaria do 2230. Obrigado. Siga. Já de coordenação com o presidente, atuando em posição completa, Oscar Papá Lima, Ex-Tipa. 3895, suba inicialmente restrito ao nível, ao nível 260. 260, restrito, aguardando a coordenação. É. Chané 6213, suba restrito ao nível de voo 260. 260, restrito, Chané 6213. Zulu, Papá Romeo, mantenho no meu pé condições visuais, sem frequência 12345 para autocoordenação. Zulu, Papá Romeo, mantenho no meu pé de condições visuais, sem frequência guia para autocoordenação. Ok, livrando a frequência, muito obrigado. Zulu, Papá Romeo. Azul 2771, na sua identificação. Foi 771, no contato radar 4 milhas para Coral, vou na Pro de Mário, ajuste em Salvador no 012, informe no ideal de descida. Novo Amário, Correio 12, informar no ideal de descida. Tango, Juliette, Tango, Zulu. Operação para sequenciamento, cruze agora à direita, proa 250, seu limite à magnética 120 de Simbra. 250, unitado pela 120, Juliette Sangue Zulu. Confiante Sierra, ingresso corredor Interlagos. Ingresso para Interlagos, proa 281, Confiante Sierra. Reporte no através da rotatória. Reporte no através da rotatória, Confiante Sierra. Dan 3895, chame Centro Recife, 13325 até 1251. 3325251, boa. Oscar November Golf. Acho November Golf possível. É possível, estacionado aqui na parte 1, posição 06. Autorização de reboque para a posição 14 do parte 1. Autorizado, agilizando. Acho November Golf. Ah, positivo, gol consciente. 12 horas, 18 milhas, mantendo 1 no meu pé, o Romeu Vitor 10. Não irá interferir na sua aproximação. 15 do tráfego, não arrisca. Obrigado. Mike Juliette Romeu? Gente, Mike Juliette Romeu, confirma, mantendo 510. Gente, apenas como tráfego adicional, visual, sentido inteiro, voando, sentido, mantendo o corredor interlado, sentido Paripe, mantendo 1.300 pés, é um Sierra Romeu 22. Chama o Bebê Golf, agilizando, reboque para remoto no 4, agilizando. Positivo, ciente, Golf. 3 mil pés, agora 1012. Azul 4089, aguarde cobre para Vitória. Patango Romeu Taiante, prossiga. Notificação de Lourenço para Salvador, agora na frente da Vitória 2, com 041 PLD, acionado 2000 transponder, mantendo o corredor 1506. Meu Taiante, confirme procedência de Veracruz para Salvador. Negativo, de Lourenço, PL 90 Charles Lima para Salvador. Gente, mantenha corredores, 1.500 pés, ajuste no 0.1.2, acione transponder 0.1.2.5, reporte no Através de Veracruz. Presente, passou Através de Veracruz, acionado 0.1.2.5, transponder, Romeu Taiante. Gente, Romeu Taiante, 0.1.2.5 no transponder, reporte Através de Paris. Voltará Paris. Salvador, Azul 2771, está Miguel de Vecina. Azul 2771, desce para nível 050, ajuste no 0 no 2. 050, com 12, 2771. Meu Tanhante, informe tipo de equipamento. 4432, não meu. Silvete, com meu frequência livre. 32230, informe traço adicional 2 para 3 horas, 5 milhas, mantendo no 1.500 pés, o Papa 32 Romeu. Gente, tem o mesmo no nosso TQS, 2230. 2230, está autorizado 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, está autorizado ele esse X-ray da pista no 0, reporte estabilizar. Acordará, 2230. Golf SA, passou rotatório, então. Gente, Golf SA, mantém o corredor, reporte através de Paris. Passa Paris. Papatango, Vinete, Tango Zulu, curve à esquerda para 190, limite permanente. Esquerda, 190. Esquerda, 040, direto, Tango Zulu. Gente, PNMS 213, chame sempre o Recife, 13325 até 1251. 3-2-5-2-5-1-6-2-1-3. Patango Juliette, Tango Zulu para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para 1-5-0. Desça inicialmente para 3.000 pés, ajuste no 0-1-2, reporte estabilizado. Tango Zulu, Juliette. 1-2-5-0 para 1-6-0. 1-2-5-5, ação e identificação, desça via chegada a ponte para o nível 060, ajuste no 0-1-2. Patrão, autoriza o hotel Yankee para 1.000 pés? O hotel Yankee mantém 1.500 pés, tem um tráfego sentido oposto, mantendo 1.000 pés sentido Veracruz. O hotel Yankee copiou o controle? Afirmativo. 1.255, nível 060. 060, foi. Jet Tango Zulu informa o tráfego, 1 hora, 5 milhas, como Nordeste. O Papá 32 Romeu mantendo 1.500 pés. Jet Tango Zulu. Golfe Sierra, Paris, senhora. Golfe Sierra, prossiga corredor Vera Cruz. Aguarde para ver a frequência livre. Informa o tráfego sentido oposto, mantendo o corredor Vera Cruz sentido Salvador, mantendo 1.500 pés. O Papa 32 Romeu, informe visual. Direção 2230, complete nós, chame torre 1895. Vai interceptando o lock, passaria 2230, 1895. Sim. Na posição, certo? 267, ciente. Está autorizado. pushback no 7, coordenação com a equipe, chame para o táxi. Chamará para o táxi. Pushback acionamento na 9, o azul 40089. Azul 4089, na posição 9, aguarde. Informe visual. Informativo, visual. Gente, Golf SE. O Juliette do Zulu, aguarde separação para prosseguir na descida para 2000 pés. Zulu, aguardado. Controle da autorizada agora da presente, está através de Paripe. Autoriza 1000 pés, Romeu Tenha. Delta Yankee, o corredor Paripe sentido Interlagos é 1.500 pés. Reporte visual com campo rotatório, mantendo 1.500 pés. Afirmativo, eu tô ciente que é 1.500 pés, só que tem uma formação na minha frente, eu tô querendo usar visual. Gente, confirma o controle, ele quer manter 2.000 pra manter esse visual. É isso, afirmativo, vai manter esse pra 1.000 pés pra manter regra visual. Gente, desça para 1.000 pés. Reporte visual com campo ou rotatório? Mete o meu tenhaque. Mete Tango Zulu, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, Tango Zulu. Azul 2771, no limite da restrição de TAP, desça para 4.000 pés, ajuste 9012. Descendo para 4.000, 2771, livre em TAP. Atara 2230, informo chuva leve sobre o campo, pista úmida. Obrigado. Na 1-4 aqui, calçado. Cliente, então finaliza o sinal de voz? Positivo, obrigado pela ajuda aí. Olha aí, abri mais a direita devido à formação, gol 255 pro 250. Cliente, gol no 255. 12-4089. Bom, sim, aqui tem frequência livre para autocoordenação em Veracruz. Bom, sim, aqui encerra o meu controle. Siga a... Leonardo, chama o controle. Rapa, o meu Zulu Romeu Lima, tem frequência livre para autocoordenação. Para a área de Veracruz. Deixa eu pushback o acionamento. Para o táxi, boa noite, 67. POB 180, está alternando Goiânia e autonomia 240. Retorne, 1895. 1895. Azul 2771, reduza sua velocidade para 2009. Reduzindo para 200, 2771. Vamos para o número 3 na aproximação e seguir um tráfego, o Charlie 402 agora em Duna, mantendo, passando 2.000 pés em descida com ground de 130. Paciente reduzindo, azul 2771 para 170. De 2771, autorizado 2.000 pés e ELS reporte estabilizado. Autorizado 2.000, reportará estabilizado, ELS 2771. 09, direita, solo 1219. 2219, 2, 2, 2, 2. Solo, solo, 2230, livrando, bom dia. Passarelo 2230, segue táxi via Alfa, chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 2230. Gol no 255, informe, mantendo o desvio por mais quantas milhas? Já, está contornando, agora retornando a proa de pelo, 255. Gente, vou na proa de pelo, desça para 4.000 pés, ajuste no 0-1-2. 4.000 por 1.012, na proa de pelo, gol 1-2-5. Gol no 867, mantém o ponto, espera. Não, até. interceptar o final do ano 7, o meu hotel Yankee. O meu hotel Yankee continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativo. Passaria 2230 antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, passaria 2230. Mantenha 2230. O azul 4089 para o táxi. Está com 91 a bordo, 3 horas e 40 alternando o posto de seguro. Azul 4089, segue táxi, PNG Alfa, no ponto de esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 2. PNG Alfa 1895, considera o azul 4089. Passaria do 2230 com a aeronave da Azul, está autorizado o ingresso na Juliette para a remota 1-3. Azul, remota 1-3, 2-3. Tana 3216, Fortaleza, está pronto, copia. Afirma, copia, 3216 da Tana. Salvador Fortaleza, 370, nível autorizado, via Upper Zulu 1-9. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1-2-0, decimal 8, controle, 5-1-7-3, transponder. Fortaleza 370 pelo Perzulu 19, decola 10 na Momo, Froti, 120 decimal 8 é o controle, 5173 transponder. Para o 32, zona meia da Tano, gate 3. Deixando correto, senhor pushback acionamento. Reportará, 32 no meio. Solo Zuno 3, libera a direita, solo 1-2-1-1. Romeu da Yankee está interceptando, não, Ted? Romeu Hotel Yankee, faça mais um 360 pela esquerda, reporta novamente a interceptão. Afirmativo. Está para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 2, autorizado em LF e reporte estabilizado. Livre restrições em pelo de altitude. Para 2012, estamos estabilizados. Voo 2000. 7-1. Panamá 1-4-1, sua identificação, vê se via chegada bolsa para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 2. 4-7. Só para informação aí, o marcador médio aparece externo, desculpa, tá fora aí, tá? Só estamos com Simbra. 22771, obrigado pela informação. Interceptando novamente, 1-7. Romeu Hotel Yankee, passa mais de 360 e reporta novamente a interceptar no final 1-7. A gasolina tá barata. Então, já daria tempo de eu ter pousado já. Da conquista, uma centena no nível, via rota. Decola da 1-7, primeira curva à direita, saída arbor, relefa. 1-2-0-8 controle, 5-4-0-5 transponder. 0, ajuste 1-0 no 2 e informe o número 3 na aproximação. nível 050. Torre 1 no 95 para finalizar. Romeu Taiyang interceptando a final da 17. Romeu Taiyang continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativo. Mais uma voo, 187, pode alinhar? Afirmo após o azul na curta. Alinhe e mantém pistão no zero, gol 1867. Certo. Romeu, Hotel Yankee, autorizado pouso, pistão 17, vento 200 graus, 7 nós. Gente, vai repassar lá no sol. Boa tarde, papapá, Alfa Delta Fox. Papapá, Alfa Delta Fox. O ajuste em Salvador no 0 no 2. Tem frequência ali para autocoordenação com o setor de Vera Cruz. Negativo, Alfa Delta Fox. Já está autorizado, frequência livre? Temos. Negativo, vai mudar para frequência livre para coordenação com Vera Cruz. Estimado de pouso ao 1643. Ente Alfa Delta Fox. Obrigado, bom final de semana. 867, vento 210 graus, meia dúzia de nós. Autorizado decolar a pista 10. Romeu Hotel Yankee, solos no 8, confirma o pátio. Autorizado, backtrack, reporta livrando. Espera pronto, azul 4089. Azul 4089, mantém o ponto de espera. Mantém. Volta 3216, gate 3, puxa bem aqui acionamento. Então 3, está autorizado, chega para o táxi. Deu cortar a táxi, então 3216. 255. Pono 255, confirma o controle, se recebe o marca 27. Paulo, poderia continuar a posição para o azul? 771. 4 Romeu, de acordo com a Infaero. 4 Romeu, graças. 1-8-255, obrigado. 08, voo no 867. Controle Salvador, voo no 867, decolado na saída Arbor. Voo no 867, contato radar, decolagem, suba via saída Arbor para o nível 360. Entre da Arbor, nível 360. Pressão no zero, faixa travada, premilha. Gol 1-2-5-5, ajuste 1-0-1-2, reporta visual com campo. Reporta visual 255. Gol 1-2-5-5, recebeu o externo? Afirmativo, senhora. Só não confirmei o áudio, pera um minutinho. Frequência livre, Romeu Hotel Yankee. Confirmado, 255 a gente recebeu o externo, a marcação do Simbra. Mas o balizador realmente eu não prestei atenção, não entendi que era isso que a senhora queria. Gente, gol no 255, já está visão? Se não tiver, baixar travado, visual. Autorizado por pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 5 nós. Autorizado por pouso no zero, 25. Para conquista, prepare o nível 180, saída Arbor, aguarde o favor. Azul 4089, ali mantém pistão no zero. Ali mantém o azul 4089. Para o táxi, 3216 com 151 a bordo, 320 alternando Teresina. Gente, o Chané 6141. Chané 6141, informe sua indicada? Ah, 2712, reduza para 2109. Direita, saída Arbor, relefa. 1208 controle, 54 no meio, transponder. Correto, chama pushback acionamento. Paulo, Salvador, boa tarde, 1255 livrou. 255, segue táxi via Alfa, chame esse da Juliette. Alfa até Juliette, 255. Solo Azul 2788, puxa estacionamento, parte 3. Autorizado, chega para o táxi. Camarada. F1012, 61 passou, pode na próxima. Salvador, boa tarde. 3216 da pista. Mostra a zero da 16, pronto. Da 10, pronto. Então, 3216 ali, mantém. 10. Ali, mantém 10. 3216. Azul 4089, decolar 224, controle 120, decimal 8. 1208, azul 4089. Azul 4089, contato radar, saída da Elf, tubo 340. 340. Salvador, para 3805. 3805, Guarulhos, aguarde copy. Guarda. 255, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 1255, obrigado. Cruzeiro até liberação com Recife. Até liberar para o Recife, boa noite, 67. Firma 87, restrito 340. Atinge 3.000 pés, 6141. Genebra 6141, deixa para 2.000 pés, ajuste 1011, livre elétrico, reporte localizador. Ok, com 10111 para litro de LF, deve ser 2.000 pés, 6141. Três 3216, autorizado em decolar, pista 10, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Lopes do Lu 10. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1208, controle 5423, no transponder. Ok, autorizado 340, Open Zulu 10, decola da 10, rua direita da El Rei da Nótiva. 198 controle, 5423 transponder, então 3805. Eu fui pegar acionamento, são 3805. 3805, chame para pushback acionamento. Quero passar na pushback acionamento, só confirmar o controle 1208 ou 1098? 1208. 1208, obrigado. Azul 2788 para o SAT 71 a bordo, 3 horas e 40, alternando Maceió. Sou 1867, chame Centro Recife em 128.8, alterna 135.3. 216, decolada os 26, controle 120.8. 1208, 3286. Firma, processo 27.12, após posição pelo, desça para 2 no pé, ajuste 1011, reporte localizador de VLS pista 10. Noia 10, 6114. China 6141 de VLS, chama torre 118, decimal 95. 1895, 6114. Controle 3216, vamos? Da 3216, boa tarde, contato radar, saída Momo, suba 370. Momo 370, 3216. Salvador, 6141, da Oxana. Oxana, 6141, boa tarde. Continua a aproximação, reporta visual, baixada e travado, ajuste no 011. Gente, com 1011, reportará visual, já baixou e travou, 6141. Boa tarde, Azul 2788, ponto de espera pronto. Azul 2788, mantenha o ponto de espera. Poderia confirmar para o 6141 se chove sobre o campo? Confirma? Está chovendo sobre o campo para o 6141? Negativo, chuva sobre o campo, pista seca, apenas chuva nas vizinhanças Nordeste e Norte. Ambiente 6141, pista seca. Meu 141, já visão, baixar travado? Visão, baixar travado, 6141. China 6141, autorizado com uso, pistão na 0, vento 200 graus, 07 nós. Ok, 200.07, autorizado com uso, 6141. Controle o azul 4089. Prossiga 4089. Vai subir direto, né, pro 340, né? Temos 340, né, viu? 340, ok. Bravo, mantenha 500 pés, Ajuste 10 com 9, reporte final, Serra em Diaconte. Uno 2, Uno 1, Adilson, Brando à direita, 6141. Quarta de Valério. Graço 6141. Graus, 10 graus à esquerda, 5 milhas. P7 VZ, 32 no meio. Solo. Salvador, 6141 da Oceana. Oceana 6141, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 6141. Zero graus, 09 nós, autorizada a decolagem no 01. Uma decolagem no 02, 78. Pode estar, que falei o quê? Obrigado, ITAP, 1530, 3, 4, 4. Abrigado, localizador, com a série 27, 1, 2. 7, 1, 2, líder, ES, chame torre 1, 9, 5. Chama 2, 2, 9, 5, com a série 27. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, suba o nível 100, está presente. E após dois mil pés, então, está seu projetor agora para interceptar a rota, curva à direita, foi na proa 270, sua correção 260. Decolada 32, controle 120, décimo 8, no voo. 208, boa. 27-12, negativa autorização de pouso. Solicitei que continuasse a aproximação, reportasse baixaque travado, visual com a pista, informação de chuva leve. Correção, ainda aguardando a operação de pouso, 27-12, reportará visual, já está com o baixaque travado. Tenente, 27-12. 788. 2788, contato radar, saída lotar, suba nível 150. 150, 2788. Alfa Tango Tango, esquerda na proa 250. 250 de proa. Limite dessa proa, 40 milhas afastado de Salvador, a voz em rota. Esquerda na proa 250, 40 milhas. Azul 4089, chama de centro Recife, frequência 13325, altera 1251. Azul 4089, controle. Azul 3216, chama agora o centro Recife, 12545, altera 1685. 1254-2685, muito grato. Azul 4089. Escuta, prossiga. Azul 4089, chame centro Recife em 13325, altera 1251. 13325, 251. Boa tarde. Pô, do Fosseiro 72, gente, deixa uma olhada, que valeu. Pode confirmar o vento com o 07 de ponto?